4, autorizado a decolar, dá um zero, vento, recalmo. Aí decolamos 0, 2304. Visão LS com 755. Visão 755, completo sinal, chico turno, 1 no 8, decimal 5. 895, eu estou em Salvador, 755. Então, bom dia, com 755, estabilizado e LS, tá 1 a 0. Aguarde pista livre, ajuste no 017. Considerando 9970, poderia voar da presente Nenim. Execução aproximação. Ok. Mantendo perfil. Oi, 704. Estou calado aos 28, chega em controle 120, décima 8. 208, obrigado. Inverno. 755, livre pouso na 10, venta é 180 graus, 03 nós. Tem livre pouso na 10, bom, 755. Mantendo o 350, vai sair da boca. 755 no solo, aos 32. Chame o solo 21, decimal 9. 3 no mar, vai. Sideral 9970 com Recife, na frequência 2223, autorizado a decolar da 1-0, o vento é 200 graus, 3 nós. Isso, autorizado a minha decolar da 1-0, passarelo 2-2-3. Azul 2704, chama agora o centro de Recife na frequência 12685, alterna 12545. 12685, 2545, azul 2704. Decolado aos 3 mil, chame o controle Salvador 12 decimal 8. 12082-23. Controle Salvador, bom dia, passarelo 2223, decolou árvore 1. 4753, décima até a 2000 pés, ajuste a altimetro 907, informe estabilizado para o procedimento ILS, que foi o pistão 0. Gente, 9000 pés, é possível voadora só, presta a formação aqui à frente? Está livre. Obrigado, 4753. Passarei 2223, contato na tela da colagem, submando o nível 180, vê sair da Arlon. Gente, subindo 180, vê a Arlon 2223. controle passarelo 2223. Controle 2223, controle. Seria possível manter a proa 260, se eu permitir a proa 7? Proa 260, está livre a proa 260, informa o término na proa de eleva. Gente, informa na proa de eleva 2223. 4753, completo sinal de procedimento ILS, que foi pista 90, chama agora turno, na frequência 118 decimal 95. 2 Salvador, bom dia, eu estou 4756, passando o dia a bastante. 4753, 7 autorizado pouso, 90, venta 2,00 graus, 03 nós. Tire pouso, está 10, não é 4753. Oi, Salvador, muito bom dia, 2723, está falando pelo aeroporto, 090. Cara, 2783. Aumentar a intensidade do vaso, por favor. Entendi, aumentar o brilho do papel. Afirmativa do papel, por favor. Pois sim, Ed. Obrigado. Precisa ver por aqui em quadro, não dá pra enxergar. Presente. A linha mantém a 1-0. A linha mantém a 1-0, 10-7-8-3. Sete, cinco, três, no solo aos 4-4. É, já informamos aí a infraero para tomar as providências aí para melhorar as condições do papio, ok? Obrigado, vai lembrar que é direita na porta. Uma Negativo, chame o Solon 21, décimo 9. 219, afora. 23. Vou dar pra direção. 7. Livre decolagem, dá um zero, vento é calmo. Decolagem autorizada, 2783. Decolado aos 4-2, chame o controle 1-2-0-8. 1-2-0-8, azul 2-7-8-3. Controle Salvador, bom dia, azul 2783, arbora ou não? Azul 2783, contato radar na colagem, você me manda nível no 60, vê se aí dá arbora ou não? Arbora ou não, azul 2783, eu falo que não cumpre, são 15 milhas. Cumpre sim o azul. Cancelada a restrição de altitude na saída Argo. Azul 2783, sobre manter nível no 60. Ok, 60, obrigado. controle, quanto possível coordenar a proa de conquista para o 2783. Quanto possível a saída lá? Passarei do 2223, chama agora o centro Recife na frequência 1260, o término 28.8. 2783, vou evitar a conquista. Conquista 2783, obrigado. Conquista, nível final 180, azul 2783. Do 2783, fale-se diretamente ao centro na frequência 1260, alterno 1288. Controle de Salvador, bom dia, CNM 312, informação hotel. Consulta para controle? CNM 312, qual é o hotel? CNM 312, a senhora identificação via chegada Bomé de 1, desse mantém 050, ajuste altímetro 1018. Desce via 050, Bomé de 9, com 2863, 012. Salvador, azul 4981, com a hotel, CLVS, paga 1260. Azul 4981, na sua identificação via chegada perto desse, mantém 050, ajuste altímetro 1018. 02, desce até desculpa na boca, terminal linha aqui, pronto, né? 7, após a posição, pelo irá voar o salvamento 366 para final do procedimento LS, uísque, pista 1-0. Certo, 4981. dia, o senhor 3304. Então, 3304, a sua notificação via chegada, bom que desse mantenha 4.000 pés. 4.000 pés, 3304. Alemanha 312, desse mantenha 2.000 pés, ajuste o altímetro 9018, informe estabilizado, LS, pista 90. 2.018, informe estabilizado, XL 63 ou 92? 49981, décimo até 2000 pés. Ajuste altímetro 0098, informe estabilizado, aliás, é que foi. Estabilizado 2000, informe estabilizado, no UIS da 10, baixo 367, quando 49981. Beleza, Xané, 6392. 4192, 3000 marcador externo, completo final do procedimento, chama agora torre, na frequência. 118, decimal 95. 295, 332, obrigado, bom final de semana. Morning American 229, flight level 190, descending 110. American Airlines 229, qualquer identification, via Amman Arrival, vicinity cap level 050, ultimate 71018. Send to flight level 501018, American 229. High speed descent for American 229. It's clear, high speed for descent. Azul Guaraná, viu, turno completo, final do procedimento ILS WISC, corrigindo, Serra Vito 3, minha rua passa. Completa o procedimento e agora chama a torre, na frequência 198, decimal 95. 295, 4981, grave. Torre Azul 4981, estabilizado, ILS, edição 0, campo avesso. 4981, continue a pontuação, aguarde e puxa livre. Gente, 4981. Direita, 121, décimo 9. Direita, seja o nosso. 72, bom trabalho. 981, pouso autorizado, pista 10, 280 graus, 59, ajuste, 08. 08, pouso no 0, azul 4981. Se mantém a 2 mil pés, registro altímetro na 018, autorizado a LSX, vem só para estabilizar. Gente, 2 mil pés, 1018, vou passar a estabilizar o 3304. American 229, can we go direct Duna for weather? 772 autorizado, alinhar e mantém o azul. Ali mantém o azul 2772. 7018. Send 4000 feet 1018 and heading 115 American 229. Heading 115. 981 no solo 26, direito 121, décimo 9. Qual foi o que você deu? 21, décimo 9. 21, graças. 4, 3 de milhas de máquina do externo, completo sinal com segmento, chama agora a torre. 1 no 8, décimo 9, 5. Torre 1 no 8, 9, 5.